festa, vem abrir o coração. Venha ser a voz, essa é nossa canção. Há um novo canto, hoje vamos adorar. Solte o seu corpo, sinta Deus no ar. Vem louvar, só Ele é digno de corpo e alma. Vem abrir o coração, vem, essa é a voz, essa é nossa canção. Há um novo canto, hoje vamos adorar. Solte o seu corpo, sinta Deus no ar.